FB Composições, o homem do hit. Contato 071-9160-7544. Prefiro que me mande buquê de rosa, prefiro que me leve pra passear. Eu quero ser amado, tratada com carinho, tratada como a flor, como uma joia rara. Eu quero ser feliz, amém, amor, eu quero ser sua felicidade. Não quero que me trate com maldade. Vejo você tão irritado, e tá acontecendo. Você quer controlar até meu pensamento. Assim está difícil, desse jeito não dá. Ao invés de me xingar, use sua boca pra beijar. Toda mulher quer ser tratada na favela. Desde criança uma rainha, uma cinderela. Toda mulher quer ser tratada na favela. Desde criança uma rainha, uma cinderela. Enquanto cê tá no banho, eu faço a mesa pro jantar com rosas amarelas enfeitada pra lhe dar. Querida, eu te amo, querida, eu te quero, querida, em meus sonhos te vejo e te venero. Você é o ar da graça que a vida vem me dar. O doce dos seus beijos faz me alucinar. Ao invés de discussão, prefiro um beijo seu. Mulher, não se maltrata. É presente de Deus. Toda mulher quer ser tratada na favela. Desde criança uma rainha, uma cinderela. Toda mulher quer ser tratada na favela. Desde criança uma rainha, uma cinderela. Toda mulher quer ser tratada na favela. Desde criança uma rainha, uma cinderela. Toda mulher quer ser tratada na favela. Desde criança uma rainha, uma cinderela. Valeu, FB, o homem dos hits.